se eu quiser saber. Como é que é? Com quem, aonde você tá? Que hora vai voltar e o que vai fazer? Não tô pegando no seu pé. Meu amigo Frank e Cebolinha. A gente vai à luz. E tá seu ateu, a fã aí do Márcio. Um abraço aqui do Tom. Porque quem ama, cuida. Senhor. Ei, não é ciúme, eu confio em você. E vou estar sempre onde você estiver. E mesmo estando ao vento, eu vou estar presente toda hora que você quiser. Se me chamar, eu vou. Se for pra fazer amor, eu largo tudo e vou à luta. Mas não desliga o celular, que eu vou te rastrear. Porque quem ama, cuida. Eu vou cuidar de você. DJ Tom. Toda hora e a todo momento. Você jamais vai duvidar do meu sentimento. Forte abraço aí, meu amigo Marcelo. Amor assim. Um abraço pra você, viu, Marcelo? Eu vou cuidar de você. Todo dia, toda hora e a todo momento. Eu sou capaz de ler até seu pensamento. Só pra saber se tá pensando em mim. Sete da manhã, viu, maestro? Lúcio Cedeja na área. Vai rolar o cheio? Dá licença eu lhe perguntar. Nem vá se estressar se quiser saber. Minha velha já falou o que vocês pediram lá. Que hora vai voltar e o que vai fazer? Não tô pegando no seu pé. É que quando que a gente vai. Hoje nós tivemos ontem livramento de Deus, viu? Gastriar, porque quem ama cuida. Ei, não é ciúme, eu confio. A terra firme, tá sempre onde invadimos lá, hein, Toninho? E mesmo totalmente, eu vou estar presente toda hora que você quiser. Graças a Deus, se me chamar, nós saímos com vida de lá. Fazer amor, eu lavo tudo. Vamos buscar essa roupa. Mas não desliga o celular, que eu vou te gastriar. Valeu, patrão! Ama, cuida. Patrocinador agora do CD, Lúcio CD. Ele está aí, olha. Você já vai dar fazendo foto. Tá fazendo mais capaia. Peguei pra assim. Eu vou cuidar de você. Todo dia, toda hora, eu vivo em momento. Eu sou capaz de ler. Bora, Tom! Vai te embora! Só pra saber se tá pensando em mim. Eu vou cuidar de você. Todo dia, toda hora e a todo momento. Você jamais vai duvidar do meu sentimento. É de dar inveja um amor assim. Um abraço aí, equipe Quebra Firma. Um abraço pra vocês. Todo momento. Eu sou capaz de ler até seu pensamento. Só pra saber se tá pensando em mim. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Jeito lindo de me olhar nos olhos, me despertando sonhos, loucuras de amor. DJ Tom. Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo, que me deixa louco. E aquele forró? Um louco sonhador. E ela tem? Ela sabe me prender como ninguém. Tem seus mistérios. E a galera de Santa Maria? Ser como um abraço pra vocês! Meu Carroça da Saudade. Sério. E ela? Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. E a Celeste Fernanda? Boca e se entrega inteira. Elda. Meu Deus, e a galera de São Miguel do Guamá? Um abraço pra vocês. Você fecha! Tones do Forró. Eles estão com tudo, rapaz. E o presidente caiu na brecha, hein? Um brilho forte brilha feito estrela. Aí eu adoro vê-la fazendo aquele amor. Sopa na barraca, três amor. Que me enlouquece, me embriaga, me envolve inteiro. E me faz prisioneiro. Um louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém. Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. gerente Juninho, o gerente do SUS Automotivos. Ela é. E aí, gerente, como foi lá? Minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando vejo a minha boca, se entrega inteira. Toca mais uma, Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando vejo a minha boca, e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Segura essa aqui do máximo. DJ Tom. Opa! No meio da conversa de um caso terminando, um fala, outro escuta, os olhos vão chorando. A lógica de tudo é o desamor que chega. Deixa abraço aí o Guilherme, da Underbest, o Jeguinho do celular, não se Kennedy Teixeira. Quem vai sair arruma as coisas, põe na mala, enquanto o outro fuma o cigarro na sala. DJ Tom. São palhaço, começa a bater forte. Quem fica não deseja que o outro. Meu parceiro Jajé, mecânico Valdírio, Valdírio, longe, o guri, oh, e toda a galera da carreta rouba cena. Um abraço. Quem não se importa com a roupa marrota. O Nazareno. E a mulher chama muito a pizza, mas quantas vezes a Elda Santo. A dor de ter perdido um grande amor que foi embora. DJ Tom. Monte do forró. Mas quando vem a conta, o homem se arruma, faz barba, lava o carro, se banha, se perfuma e liga pro amigo que tanto lhe deu força e jura nunca mais vai perder essa. E aquele forrozinho! E a mulher se abraça, a mãe diz obrigado e põe aquela roupa. Eu não chego, hein? Seu amado. Ai, Lulu! E passa a tarde toda cuidando da beleza. Jantar à luz de velas, de amor, de sobremesa. E aí, batera? E perto do outro, a vida é diferente. A solidão dá espaço, amor que está ausente. Quem olha não tem jeito. Meu amigo Fernando, de duvidar. O homem da cegonha, a força da paixão. Cadê a mulher da cegonha? Dois corações e uma história. Tá colada nele. E perto do outro, a vida é diferente. Ela descobriu como é a cena das fronteiras. Amor que estava ausente. Quem olha não tem. A equipe, os parceiros de Nova Timoteu. Um abraço, doutor. A força da forró, forró. Que tem dois corações e uma história. A força da paixão que tem. Dois corações e uma história. Ah, como eu quero te encontrar novamente. Estou sozinho procurando você. Ah, como eu quero te abraçar loucamente. Olhar dentro dos teus olhos e dizer: não vivo sem você. Sem você. E o tempo vai passando, né? O tempo passa, cai a noite e o dia vem. Tento fingir, mas não dá pra esconder. Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor. Provei teu beijo, magoei minha dor. Tentei te esquecer. Deixa um abraço aí. A Vanessa, a Paula, Júlia, Súria. Mais forte que seu. Vamos lá, filho. Ó, minha paixão, sou teu. Por mais que eu queira disfarçar como estou, o meu coração se nega. chega a aceitar. DJ Tom. Passa o tempo, eu não me esqueço de te amar. Fala do Marajó. Logo que te vi, me apaixonei. Uhul! Meu coração batendo disparado. E aquele forró? Não quis pensar em nada, me entreguei. E digital! O tempo passou, e hoje aqui estou. Sem o teu amor, com esta grande dor. O que é que você quer? Quero te amar. Bora lá! Quem me encontrar? Bora, Mesquita! Vou te e Cavanhaque! No mesmo lugar. Amor, amor, amor. Telefona, por favor. Quero ouvir a tua voz. Quero te falar de amor. Amor, amor, amor. Telefona, por favor. Quero ouvir a tua voz. Quero te falar de amor. Augusto, e acima de Santo Isabel, pra mim. Um abraço também aqui do Tom, valeu! Quero te falar do meu amor. E aí, Frank, Cebolinha, Nelson, Braga, Gerei dos Balão de Tocerteu. Logo que te vi, me apaixonei. Meu coração batendo disparado. Não quis pensar em nada, me entreguei. O tempo passou, você me deixou. Sem o teu amor, volte por favor. Vou te esperar, louca pra te amar. Vem me encontrar no mesmo lugar. Amor, amor, amor, telefona por favor. Quero ouvir a tua voz. Quero te falar de amor. Amor, amor, amor, telefona por favor. Quero ouvir a tua voz. Quero te falar de amor, amor. E aí? Telefona por favor. Quero ouvir a tua voz. Quero te falar. Deixa como está, pra ser mais uma história infinita. Que sabe até viver. E a galera da sopa deliciosa, sendo sem o bar Sebastiana. Isso não apenas R$2. Dizer que já é tarde, que a vida desfez pra nós. Mas se não lembrares mais, como é que é? Melhor recomeçar. Seguir meu destino, mesmo com toda a dor que aqui dentro não podemos bloquear. E aí, meu compadre? E hoje, talvez descobrirás, nossa história não foi só um minuto, sem futuro nenhum pra nós. Mas Frank Cebolinha, vida seu atriz. Vai! Pra viver, amar como antes, talvez por medo de querer. Como é que é? Mas não vê que o amor não se esconde, mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe. Não se foge, não se pode negar o amor, só entregar-se. Vai ser planeta de cores, Fogosão Tropical. Lúcio Cedês. É. Chama o CD aí à venda da parte do Toninho, do Franginha e do espetacular DJ Josias. coisas que eu dizia. Já saindo do tom máximo, você encontra na mão do gigante que fazia você chorar. Mas se agora não dá mais pra viver a mágoa. Ai, do papagaio, é? Talvez com medo de querer. Pode se ouvir ao longe. Não se foge, não se foge. Me quero, amor. Juro, baixo. Só entregasse esse planeta de cores. Mas por que não ver? O amor não se esconde. E aí, Isadora? Mesmo em silêncio, pode se ouvir. Daqui a pouquinho eu vou tocar aquele forrozão de pé de serra. Não se foge. Fazer forró legal. Não se foge, não se foge. Negar o amor, só entregar-se. O quê? Esse planeta de cores. Bora esquentar, bora esquentar. Vai, vai. Bora esquentar mais uma vez, vai. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Esquenta aí! Alô! Zé Davi, um cachaceiro, decidi pé de balcão. Resolveu ser sanfoneiro lá na nossa região. Conjunto Chico Vida pegou fama no sertão. No lugar onde passava, de tão rico ele tocava, servia de mangaçã. Lá meu fofô! Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona. E o pescada branca? Fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os cabos bebendo gritando. E o presidente? Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona. O pescada branca é o presidente agora? Fofona, fofona, fofona, fofona. Cabeludo perdeu? Escaba bebe gritando, dizendo ao conjunto bom. Vai! Ô, oh, meu gente. O homem do som tomou tiro. O polo velho furado fazia fofona, fofona. Um triângulo enferrujado. Ele tá todo veneno, viu, José? Mas ninguém ouviu o tom, a poeira. Ele tá com todo veneno. Gritando, dizendo ao conjunto bom. E o carioca, Alberto? Zé e o grande Paulinho, deixa de bobagem, rapaz. A poeira lá matando, os cabos bebendo, gritando, dizendo ao conjunto bom. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona. A poeira lá matando, os cabos bebendo, gritando, dizendo ao conjunto bom. Secretário de Saúde, Fabão! Alô, Fabão! E fechado, mas a música não saía. Um triângulo era o arame e a pancada não tinha. Sabumba sem compasso e ritmo ninguém ouvia. Pois o coro era rasgado e fogo agarrado, sem saber pra onde ia. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona. A poeira levantando, os cabos bebendo, gritando, dizendo algo junto bom. Juquinha de Espitário de Nova Timoteu. Um abraço! Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os cabos bebendo, gritando. Segura, segura! Vamos junto bom. Vai, sax! Ô, caba bom! Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os cabos bebendo, gritando, dizendo ao conjunto bom. Contrabaixo! Vai! Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, poeira levantando, os cabos bebendo, gritando, dizendo ao conjunto bom. Vai, guitarra! Parece Pepeu, hein? Tudo que você me pedir, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Com carinho, com muito amor, eu dou, eu dou, eu dou. Tudo que você me pedir, eu dou, eu dou, eu dou, eu dou. E a galera aí do Sindicato do Shopping da Cabanagem, um abraço pra vocês! Tô casa pra morar, rádio, televisão, geladeira e fogão. Um carro pra passear, lá no sertão, com os seus irmãos. Tô casa pra morar, rádio, televisão, geladeira e fogão. Um carro pra passear, lá no sertão, com os seus irmãos. Eu tô, porque você merece o meu amor. Não foi igual aquela que foi embora e me deixou. Eu tô. Deixa o Anô que aparece aí da casa da prefeita. Merece o meu amor. Não foi Miguel do Pop, Zé Bucha. Que foi embora e me deixou. E o Divan. E a galera lá de São Miguel do Guamar, valeu. Vamos lá, filho. Pau na máquina. Atenção, Igor. José na mão dele. Tudo que você, um gigante. Eu dou um carinho como de Danilo de Nova Chibote. Eu dou tudo que você me pedir. Eu dou um carinho com muito amor. Eu dou me tocava pra morar, rádio, televisão, geladeira e fogão. Um carro pra passear, lá no sertão, com os seus irmãos. E tocada pra morar, rádio, televisão, geladeira e fogão. Um carro pra passear, lá no sertão, com os seus irmãos. Eu dou, porque você merece o meu amor. Não foi comitiva aí do livramento e me deixou. Um abraço. Eu dou, porque você merece o meu amor. Não for igual a quem é embora e me é porra. DJ Tom, os quebra firma, hein? Subi no ônibus, veio um caba me falar: coronel, preste atenção, toma um pau pra te cheirar. Eu peguei código e aquela confusão. O motorista me falou: isso é de fumação. Mas a cabeça dele parecia um Zé Filim. Tudo que falava, olhava pra mim. Ele era careca e usava um vestidão. Equipe álcool de Castanhão. Confusão. Abraço do Tom. Vai, Hare Krishna. Vai. Hare Krishna. Ana Luísa Amorim. Hare. Vai comparecer aqui na carroça. Que a mãe de vocês está esperando. O cinturão na mão, viu? Subi no ônibus, veio um caba me falar: coronel, preste atenção, toma um pau pra te cheirar. Eu peguei código e aquela confusão. O motorista me falou: isso é de fumação. Mas a cabeça dele parecia um Zé Filim. Tudo que falava, olhava pra mim. Ele era careca e usava um vestidão. Quando ele falava, era aquela confusão. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Deixa eu olhar aqui nos dois. Oi, cabeludo. Cabeludo e o barbudo, desculpa. É que você tá com raiva. O que? Eita, meu filho, mas foi assim, acaba sem vergonha. Não, ele dá o pau pra eu cheirar, mas presta atenção, cabeça de Zé Pinheiro. Subi no ônibus, veio um caba me falar: coronel, preste atenção, como o pau vai te cheirar. Eu peguei copo e aquela confusão. O motorista me falou: isso é de praça aí, a Julie. A cabeça dele parece. A certeira aí de São Miguel. Tudo que fala, mas hoje, olha, ela é carroceira. Ele era careca. Porra, filho, Jefferson de Nova Timoteo. Ele falava: era maior confusão. Hare Krishna. Dona Maria, minha mãe morena, cabocla linda lá do Rio Jari. Você descendo pelo Amazonas, e sobre pé de serra. Pé de serra, vai! Lá no Chapuri. O quê? Lá no Chapuri. Júlio Paulo e a Vanessa. Dona Maria, mãezinha morena, ainda sou tão pequena e sinto saudade.

dela, é só dela. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso lembrar. Um abraço aí, o cantor Ivanildo Maia. E você também aqui comigo. Um abraço aqui do Tom. Um carinho pra ela. E aí, Luciano? O meu calor. Pronto. Vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela. E ele manda um alô aí. Toda a galera de Nova Timboteu. Só pra ela. E são aqui. Ela, é só dela. Ele batiu, é só dela. E vai dançando no bregão. E só quem tá solteiro dança esse bregão. Dança o bregão assim com o homem do alô. Vira DJ tu agora sim, ó. DJ Tom. Alô, que bala! DJ Bata um gosto de fruta que deixa atinar minha boca. Ai, que coisa louca. Eu gostei daquele bem. O ônibus de Nova Timboteu sai 5 horas. Cheio de desejo, me senti tão envolvente no teu corpo quente. Aquele teu jeitinho de fazer amor comigo. E esse CD toca no Diva Saúde! Quero outra vez contigo, deitar na tua cama, agora te ver sorrindo, dizendo que me ama. Cabeludo barbudo, ali na retaguarda. Legal demais fazer amor contigo, mas é legal demais fazer amor contigo, mas é legal. Dá-lhe, Tom! De amor. Vamos lá, filho! Pau na máquina! Pau na máquina! Pau na máquina! Pau na máquina! Veja seu corpo sobre o meu. O amor que eu tenho é todo seu. Agora eu quero é mais. Te possuir de vez. Entre quatro paredes, tudo pode acontecer. É muita loucura. Meu bem, só eu e você. Esse entra e sai. E o grupo esse da borracharia. Um abraço. Mexe, remexe esse corpo quente. Nosso prazer é esse amor ardente. Nesse entra e sai. Nosso entra e sai de amor. Mexe, remexe esse corpo quente. Nosso prazer é esse amor ardente. Nesse entra e sai. Dá-lhe DJ Tom Máximo. Me faz flutuar. Tom, dom, dom, dom, dom. Seu cabelo loiro, pele de seda. Meu amigo Arthur, Alanzinho, Renan e o Rodrigues. Lá de Santa Maria, os cunhados da carroça Boricrã. Vamos lá, filho. Um lindo loiro, louco de amor pra dar. No verão que vem de novo eu quero te encontrar. E aí, pescada branca? Trigo lindo, loiro, louco de amor pra dar. Minha vida inteira eu

doce, eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico... Aí, Pacamor! Com esse corpo lindo, eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto. Atenção, Igor! A cada dia que passa, eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo, eu chego mais, vou além. Vem! Atenção, Igor, dá um chega aqui com o babuíno. Não faz assim. Chama o Movie Reg, chama o Papi, chama o Movie Reg, chama o Papi Reg, vai! Pode, repole, mexe esse corpo, vem comigo, dance, me lance nesse swing, vou contigo, não... Vamos brincar, vamos brincar! Diga não, eu amor, vem pra mim! Pode, repole, mexe esse corpo, vem comigo, dance, me lance nesse swing, vou contigo, não me diga não... Bora brincar! Eu amor, vem pra mim! Aí, DJ Dom, solta som! Aí, ó, chama o Pop Reg, chama o Movie Reg, chama o Pop Reg, chama o Movie Reg, chama, chama, chama! Chama o Pop Reg, chama o Movie Reg, Movie Reg, Movie Reg, Movie Reg, Movie Reg! Dance, dance sem parar, o brega da Zorra é muito... Fácil de dançar, cante, cante sem calar. O brega da Zorra é muito fácil de cantar. Eu disse dance, dance sem parar. O brega da Zorra é muito fácil de dançar. E o maestro, hein? Cante, cante sem calar. O brega da Zorra é muito fácil de cantar. Fala sério. Deixa ele descansar lá. Sério. Já já ele chega. Bora! Vai! Muito abraço, é muita tecnologia pra mim aí nesse celular, viu? Um, dois, três. Meu amigo Matheus, coladinho, desse som, desse som. Da empresa BR Magazine de Castanel. Vou dar um chega lá, viu? Aquela serrada. Desse som, desse som. Brega da Zorra, a galera já é fã, tá entrando. Diogo Saudade, patrocinador do Lúcio. Mano! Passeando no Oriente, um magazine eu conheci. Eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. Cadê o digital, hein? Hein, franjinha? Cadê o digital? O tanque tá cheio. Eu de babaca dancei. E no meio de uma guerra até entrais eu quando chegar lá tem dois pinos só. Atrás, não foi atrás. E a galera de Santa Bárbara? Vai só quando parar, é? Eu só queria conhecer onde filmar o clone. Acabei foi descobrindo, ela é puro silicone. Eu lhe pedia carinho, ela me dava tortura. Com seu corpinho de elefante, seu cheirinho de mucura. Você tá com pena dela, então vem pro meu lugar. Vou fugir desse dragão, pro Brasil eu vou voltar. Banda Mimos. Bicho, foram tantas emoções. Conheci o Bin Laden, tomei o uísque com o Bush, bora. E acabei. acabei transando com um bucho. Giovanni comparece lá no carro com o Sebastião. Agora a sua saudade é de luxo. Eu quero tudo com você, deixando a nossa emoção no ar. E se você quiser viver esse lance comigo, e se me perguntar se está tudo bem hoje em dia, meu arilu, e seu arilu, o meu arilu, o arilu. Para, pa, para, pa, pa, para, para, para, para. Já já! Já já, filho! Vem fazer, vem comigo, vem mexer, vem se ritmo acender. DJ Buiú! Prazer, um abraço pra você, ouviu, Buiú? Descer, lá do bairro do Congóis! Aí, Buiú! Chegando sensual, swing especial, vou te mostrar. E Haroldo! Eu quero tudo com você, deixando a nossa Roseiro, já já! Tudo é o arilu. Guilherme, o DBS também, o Diego, o celular e o Kenny Teixeira. É o maior e o mais lindo que existe, e não há nada pra comparar. Dentro e fora do mundo que eu sinto por você, o meu coração cheio de paixão grita teu nome onde quer que eu vá. E os mecânicos de Nova Chiboteia, choro por você, porque eu nasci pra viver com você. A cuxa é a de casada, principal caixão pelo amor. Dito porque não fala que a mãe se vê mais não viver. Assim como a vamos lá, filho. A mão passa é para reter. E te belo com alcance, me conto le bate frente. Je vous qui en ciel là, divisez longueur à peine à moi. Parce l'applique de voilà, pas des fautes de toi à peine à moi. Caresse de douleur, l'applique à tomber, coloré à passer la vie à moi. La calme content, content, quand t'es plus vite, il pose si moche pour parler d'un amour. Você é mais forte que a mamãe, me consagre, meu amor. curtindo a carroça da saudade do búfalo do Marajó. Direto dos campos Marajoara para o mundo, a luxuosa carroça da saudade chegou.